am a fool to care. Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz do paz e amor. A voz que nos encanta nessa cama, nesse lençol de arrepios que é o programa Lixeirinha. Participem da nossa promoção Inquietos, que ainda tá rolando, e a gente vai trazer o resultado, falar com quem ganhou a promoção na próxima quarta-feira. Pra participar da promoção, você precisa de duas coisas. Primeira coisa, curtir a página do Lixeirinha no Facebook, que é www.facebook.com/lixeirinha. E a segunda coisa é escrever em qualquer lugar que você quiser da página uma frase com a palavra inquietos. A palavra que a gente mais gostar, eu não vou dizer mais criativo, porque isso seria, né? Mas a frase que a gente mais gostar vai ser a escolhida para ganhar o filme em AVI. Filme Inquietos, do Gus Van Sant. Deixem a criatividade aflorar. Vale a pena, esse filme é um filme muito bom. Aliás, a gente assistiu um filme muito bom também ontem, que é um filme o último filme da Sofia Coppola, né? Aproveitando para a gente dar umas dicas aqui, né, também do cinema. A gente costuma fazer isso no terceiro bloco às vezes. O filme Somewhere, né? Como chama em português? É meio literal, em qualquer lugar. Ser em qualquer lugar da Sofia Coppola. Para mim agora só fica faltando assistir o Maria Antonieta dela, na verdade. E para mim o Virgens Suicidas. Ah, tá. Ela tem poucos filmes, né? Ela tem quatro. Ah, quatro filmes só. Então, a música que a gente tá ouvindo aí como trilha é... Você sabe melhor do que eu. Tá. Mary Ford com Les Paul, né? Com o próprio Les Paul. Mas por que que a gente tá ouvindo isso? A gente tá ouvindo isso porque é no dia 12 de agosto, segunda-feira. O Les Paul, foi a data de nascimento dele, mas ele morreu... Não, na verdade, é aniversário da morte dele, que morreu em 2009, então... 10, 11, 12, 13, 4 anos faz que o cara morreu. E pra quem não sabe, né, ele foi o virtuoso guitarrista e pioneiro no desenvolvimento das técnicas de instrumentos musicais eletrônicos. Mais vulgarmente conhecido como inventor da guitarra elétrica. Só isso, né? Só isso, coisa básica. Mas na verdade mesmo a gente tá a fim de transportar vocês para 1969. E entramos nessa máquina do tempo também por um motivo especial, né? Pois é, hoje, essa semana seria uma coincidência, né? Do Festival Woodstock em 1969, entre os dias 15 e 18 de agosto. E 69 tá fazendo... Tem que fazer as contas agora. 44 anos de Woodstock, olha só, muito tempo. E, né, pra quem não sabe, foi um puta festival de música, o maior festival de música de todos os tempos, com os principais artistas da época. Um festival incrível que ganhou várias edições de aniversário. Muitos tentaram copiar, ainda tentam, mas não consegue chegar àquele resultado nem de público e nem de tudo que aconteceu lá, que foi um vislumbre de tudo que viria depois, né? Ditou muitas coisas que aconteceu depois, da moda, da arte, da música, do comportamento. E ainda nessa pilha de indicar filmes, né? Seria muito recomendável o filme Aconteceu em Woodstock, principalmente para os leigos que não sabem, assim como eu, né, que não sabem muito bem o que aconteceu naquela. Acho que nem os que estavam lá sabem direito, né? Mas isso é outra história. O título em inglês o título original, aliás, né, é Taking Woodstock, né, que seria mais ou menos uma jogadinha com Taking Acid, né, tomando ácido, tipo, se traduzíssemos literalmente seria Tomando Woodstock. E o filme é bem focado nisso. Vale a pena, um filme bem legal. E aí a gente escolheu, dentre todos esses puta artistas que tocaram lá, alguns dos bens clichês pra vocês terem um gostinho, né? Indiretinhas à parte. Foi uma brincadeira, não foi uma indiretinha. Então a gente ouviu o Hendrix, né? Coisa básica, ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Cantando ou só tocando? Só tocando. Só tocando o hino dos Estados Unidos. É o Star Spangled Banner. A gente vai ouvir o The Who com Pinball Wizard. Yes. Jefferson Airplane com White Rabbit. Yes. E o Joe Cocker com a música dos Beatles lá. With a Little Help from My Friends. Uau! Sim, foi um dos momentos. Momentos altos do Woodstock. Altos mesmo, né? Em todos os sentidos. Foi menos no sentido de altura, né? Porque eu acho que era alto ou baixo, enfim, era limitado, era nivelado, né, a certo ponto, no que diz respeito a volume e tal. Quando a gente fala de Woodstock, a gente fala de outro tipo de altura, né, tipo as alturas de tetos, né, de limites, de picos, de auges, do estado de graça, enfim. Me desculpem, eu tô falando muito e tô fugindo um pouco do foco. É que eu tava dizendo mesmo. Ah, sim, sim. Eu digo assim, sim, mas não necessariamente eu tenha lembrado do que. Mas com isso eu posso enrolar um pouquinho até eu lembrar. Mas de qualquer maneira. Sim. Um dos momentos mais altos do Woodstock foi, eu acho que, o Jimi Hendrix tocando o hino nacional dos Estados Unidos na guitarra e reproduzindo todos aqueles sons de bombas, de bombardeios, de... Era uma ironia, não foi? Claro, claro. E o Joe Cocker, né, com With a Little Help for My Friends, com toda aquela convulsão etérea, né, com toda aquela epifania viva e momentânea e instantânea e digamos, foi um desbunde, né? Desbunde é a palavra que resume tudo isso. O Woodstock 69, né, foi um desbunde. Esse momento ali no Woodstock, eu acho que dá aquela coisa mesmo que era um troço, né, muito forte, assim, tipo essa coisa de você contar com teu amigo, etc. Ali tava todo mundo meio que integrado num negócio muito maluco, no universo à parte. Claro, claro. Tipo, deu uma puta tempestade, tinha lama, mas o povo tava tudo lá, ficando pelado e nadando na lama, entendeu? Então eu acho que isso é muito representativo, assim, muito simbólico tudo isso. E a gente tá falando demais. Não tem problema. Agora, né? A gente tá na lama também. É, já que fodeu. Da lama ao caos. É. Então eu acho muito representativo essa música, assim, naquele momento, assim. Puta que pariu, né? Eu acho que só faltou o Chico Science no Woodstock 69. Aliás, é uma curiosidade: várias bandas recusaram o convite de tocar em Woodstock pra tocar em outros lugares, assim. No caso, os Beatles, né? E bandas assim que não tinham noção do que estava acontecendo, né? Eles achavam que aquilo não ia dar em nada. Tipo, foi muito a quantidade de pessoas que foram no Woodstock, na repercussão que teve o festival, foi putamente gigantesca e eles não tinham noção disso na época. Então os Beatles, os Doors, os Rolling Stones, né? Led Zeppelin, Birds. Porra, imagina Led Zeppelin no Woodstock, por exemplo. Né? Bob Dylan, a Joni Mitchell, assim, tipo. Bob Dylan. Muita gente foda recusou o convite porque não tinha noção de que. Eu acho que com certeza eles teriam ido se eles soubessem. Né? É. Vocês vão ser teletransportados para 1969. Já estão sendo teletransportados, né? Porque a gente já tá ouvindo de fundo aqui. E nessa vibe de ouvir as músicas realmente, né? As músicas ao vivo, sentindo-se lá, né? E na verdade, eu quero ser sincero com todos os ouvintes. A gente ia fazer um programa mais expresso, por falta de... A gente tá hoje meio... debilitado, vamos dizer assim. E só que é irresistível, né? Esse terceiro bloco é, realmente é onde a gente, né, espera a semana inteira pra fazer e de repente a gente não pode deixar pra trás, né? E procurem na rede, tem muita coisa, assim, tem, se vocês, né, falando, sendo bem politicamente correta, comprem, tem, eu vi que tem lojas online que estão vendendo, que teve a edição de 40 anos, né, 4 anos atrás, 2009, que é um documentário com, de 4 discos, com 4 horas de duração, assim, então eu acho que é muito importante ter essa, pelo menos, já que a gente não pode ter a sensação de ter estado lá, porque somos de uma outra época, ou quem foi. A gente quase foi, né? Mas eu acho que é importante ter esse contato com o que realmente significou aquilo, né? Assim, tipo... Claro, porque é ali que veio à tona, né, toda a contracultura, sabe? E todos os comportamentos até então vigentes, né? É importantíssimo que haja eventos desse porte no mundo, né? E tentaram fazer outras edições do próprio Woodstock mesmo, com esse nome. Mas aí já é bobeira, mas, né? Não, teve duas que foi realmente... Mas não conseguiu levar... Tipo, realmente foi um negócio meio surreal, assim. Não sei o que aconteceu em 69. Na verdade, muita coisa aconteceu em 69, né? Muita coisa estava acontecendo nos próprios Estados Unidos em 69, assim. Políticas, econômicas... política, só o fato da gente saber que o Hendrix tá, né, fez essa manifestação meio irônica de protesto, tinha esse teor também, pelo que eu li do festival, também tinha essa intenção de chocar, mas não, sabe, da revolução mesmo, não sei, artística, de ir pro meio do mato, né, fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o... Mas deu certo naquele momento, tentaram fazer outras edições, mas não rolou. E depois realmente banalizaram a ponto de ficar ridículo. Tipo, teve briga, né? Isso contradizia com a própria proposta, né? Que é paz e amor e tal. Muito rock, muita paz e muito amor. O Hendrix, eu sei lá, eu recomendo que ouçam o Hendrix tocando o hino nacional dos Estados Unidos no Woodstock. E não se prendam, por favor, ao timbre da guitarra dele, às notas diminutas que ele acrescentou ali, ao whammy bar da Fender dele, etc. Mas sim ao espírito, né? Eu acho que é o mais importante, né? É a contextualização ali. Sim, porque é raro isso, sabe? Né? E quando transparece... Até o mais leigo, né? Até o mais cego, até o mais surdo, no caso, conseguiria identificar algo ali que está exterior à música. Né? Porque quando a gente vai falar de música, a gente tem que falar primeiro como se não fosse. E é isso, com tantas informações jogadas ao léu, né? Mas ao mesmo tempo que surgiram à tona espontaneamente aqui, a gente vai se despedindo. Muito obrigado pela audiência. Uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta-feira. Uma excelentíssima tarde de domingo para quem é de domingo. Curtam a página do Lixeirinha lá na internet. É www.facebook.com/lixeirinha. E um bom 1969 para todo mundo. Um bom 69 também para todo mundo. Onde tem paz, tem amor, né? E amor de todos os tipos. Qualquer maneira, qualquer forma de amar vale a pena. Oh, yes. E juízo na cabecinha de vocês. É uma coisa que não caberia. E logo mais tem mais. Até! I tell them you say no more. Oh, I can live, my friend. I got the body of the world. Everybody got the love I need. Yeah, yeah, I'm gonna pack away. don't you know I got love for my world? I'm certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn off the light? I don't see nothing, but it's just light. Don't you know I got lead? I got lead in all my bread. Get my friends together. Cause all we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends. You gotta get hold of your friends and love. Everybody knows the way. Everybody knows the way. You got your friends to love. Aqui é o Ney Talarico, escuta porra esse negócio lixeirinho. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, colher, mulher do galfo, no meu programa não tem palavrão não, porra. Fecha a tua boquinha de esgoto e vai passear em outra freguesia.